Quem poderia entender esse momento? Quem vai parar e dar um pouco de atenção? E dividir contigo a tua dor? Quem te daria uma chance? De levantar do chão onde cair, tentar de novo começar, tentar seguir. Quem num momento de angústia nunca perdeu a direção, e nessa hora muitas vezes se entregou. Olha, não perca a esperança da tua vida. Existe solução, uma saída está sempre pronta pra você entrar. Nunca se esqueça de dizer a Deus: me ajuda. É Ele que nos tira dessa luta, nos mostra o caminho pra seguir. Pare de sofrer, escuta, é hora de vencer a luta. Chega de chorar, Jesus quer te ajudar, vem ser feliz. Pare de sofrer, escuta, é hora de vencer a luta. Chega de chorar, Jesus quer te fazer feliz. Poderia entender esse momento? Quem vai parar e dar um pouco de atenção? E dividir contigo a tua dor? Quem te daria uma chance? De levantar do chão onde cair, tentar de novo começar, tentar seguir. Olha, não perca a esperança da tua vida. Existe solução, uma saída está sempre pronta pra você entrar. Se esqueça de dizer a Deus: me ajuda. É Ele que nos tira dessa luta, nos mostra o caminho pra seguir. Olha, não perca a esperança da tua vida. Existe solução, uma saída está sempre pronta pra você entrar. Nunca se esqueça de dizer a Deus: me ajuda. É Ele que nos tira dessa luta, nos mostra o caminho pra seguir. Chega de chorar, Jesus quer te fazer.